Vamos ficar de pé. Vamos ter uma breve palavra de oração. Feche seus olhos nessa hora. Volte para o seu espírito. Se você ainda não entende claramente o que é voltar-se para o espírito, lembra o seu coração. Mais do que a sua mente, exercita agora o seu coração para receber de Deus, para ser instruído no Senhor. Peça ao Senhor nessa hora que venha sobre nós, que sua palavra seja sobre nós, fluir água, vida. Oh Deus, exercitamos o nosso coração para receber de Ti, para ouvir de Ti. Clamamos ao Senhor que hoje, tua palavra que é viva, que é eficaz, venha operando nas nossas vidas, transformação, mudança, vida, em nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu sou um ser espiritual. Diga: eu sou espírito, alma e corpo. Diga: Deus fala comigo, no meu espírito. Por isso, nessa hora, eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor, por revelação, e ser transformado pelo seu poder, em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos. Nós estamos estudando a palavra de Deus, princípios de revelação na palavra. Nós vamos ver o fundamento, ou fundamentos que são chaves para que você possa compreender conceitos fundamentais da palavra de Deus, ligados à salvação e à redenção. E que fundamento é esse? O primeiro fundamento é que o homem é um ser triuno. A palavra do Senhor declara e a experiência mostra que o homem é espírito, alma e corpo. Pega a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, diga em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto aqui nos mostra claramente que o homem é espírito, alma e corpo. O entendimento comum das pessoas é que o homem é apenas corpo e alma. Essa é a compreensão natural lá fora. Não está errado, de fato o homem é também corpo e alma. Mas não é só corpo e alma, o homem é triuno. Por que as pessoas têm esse entendimento de que o homem é só corpo e alma? Por vários motivos. O primeiro é porque muitos entendem que espírito e alma são sinônimos. Não, são coisas sinônimas, espírito, alma, tudo é algo assim, sem, né, sem matéria. Isso é um engano. Não são sinônimos realmente, são partes distintas. Até mesmo porque, por que a Bíblia iria usar duas palavras para significar a mesma coisa? E seria confusão. Se Deus quer falar de uma coisa, usa uma palavra só. Não usaria espírito e alma como se fossem uma coisa só. E a palavra do Senhor também diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Os irmãos devem conhecer de cor, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, se alma e espírito fossem a mesma coisa, qual a necessidade da palavra de Deus separá-los, distingui-los? Ora, se a palavra do Senhor os distingue, é porque eles não são a mesma coisa. E na verdade, poderíamos dizer que é fundamental, imprescindível, que o crente, todo cristão, saiba a diferença entre alma e espírito. Eu diria até mais, é importante que ele saiba perceber, distinguir, na sua experiência, o que é da alma do que é do espírito. Isso é chave. É chave para você ter uma vida cristã que flui. É chave para você ter um ministério, para você servir a Deus. Porque aqueles que misturam o que vem da alma com aquilo que vem do espírito, como é que ele sabe quando Deus está falando com ele? Como é que ele sabe que aquilo não é mero pensamento da sua mente? Por que tem muitos irmãos que ficam o tempo inteiro confusos, sem saber se aquela sensação que ele está percebendo dentro de si procede de Deus ou dele mesmo? Está sempre confuso, sem saber perceber a ação de Deus. Por que acontece isso? Porque não sabe separar ou distinguir dentro de si o que é alma e o que é espírito. Isso é uma confusão extremamente comum. Mas a palavra do Senhor diz que, sendo nós corpo, alma e espírito, nós podemos distinguir entre a alma e o espírito. Eu coloquei aqui 7 razões, na sua experiência prática, por que precisamos separar ou distinguir a alma do espírito. Primeira razão, porque Deus é espírito. Pegue sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 24. João, eu quero enfatizar apenas a primeira frase do versículo. É Jesus dizendo, o que, que ele diz? Deus é espírito. João 4, 24 diz, Deus é espírito. Essa é a natureza de Deus, essa é a essência de Deus, Deus é espírito. Deus não é matéria física, Deus é espírito. Qual que é a implicação prática disso? Ora, irmãos, para eu ter contato, ou para eu ter comunhão com alguma coisa, eu tenho que ser da mesma natureza daquilo. Entende isso? Então, para eu ter comunhão com um gato, eu tenho que ser um gato. Para eu ter comunhão com um cachorro, eu tenho que ser cachorro. Ou seja, eu tenho que ser da mesma natureza, do mesmo tipo. Sendo Deus Espírito, para nós termos comunhão com Deus que é Espírito, nós também temos que ser um Espírito. Ou temos que ter um Espírito para ter contato com Deus. Agora, se você nem percebe que tem um Espírito, nem sabe distinguir o próprio Espírito, como você vai ter comunhão com esse Deus? Ou às vezes você vai ter e nem vai perceber que está tendo. Outras vezes nem vai conseguir, porque vai estar exercitando outro órgão para tentar contactar a Deus, ter comunhão com Deus. Deus é Espírito e somente pode ser discernido ou percebido pelo nosso Espírito. Amém? Está compreendendo isso? Não é um conceito difícil de nós entendermos. É no Espírito que nós temos comunhão com Deus. Não temos comunhão com Deus de nenhuma outra forma que não seja no Espírito. Você não toca em Deus, você não vê Deus, não é? Deus não é percebido pelos seus sentidos do corpo, Deus só é percebido pelo nosso Espírito. Falhar em perceber o próprio Espírito, então, é algo grave para a sua comunhão com Deus. Segunda coisa, o novo nascimento é algo que acontece no nosso Espírito. Lá em João, só voltando uma página, no capítulo 3, no verso 6, Jesus, falando com Nicodemos, diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Interessante isso. Eu acabei de dizer para você que Deus é Espírito. Para ter contato com Deus tem que ser Espírito. Mas Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do corpo é apenas corpo. Mas o que é nascido do Espírito, olha aí, ele mudou de dimensão e de natureza. Ele agora é Espírito. Diga, eu nasci de novo. Diga, eu nasci do Espírito. Então, portanto, eu sou o Espírito. É o que a Bíblia está dizendo. Você é Espírito. Você nasceu de novo para você poder ter comunhão com Deus. Tem uma ilustração fácil de você entender. Nós estamos aqui agora envolvidos num vários tipos de ondas. Nós temos ondas de rádio passando aqui. Ondas AM, FM, você não está vendo, nem sentindo, elas estão aqui, estão passando aqui agora. Se você tiver uma antena apropriada com um rádio para sintonizar, você vai ver que as ondas estão aqui. Aqui tem ondas de celular passando aqui. Aqui tem ondas, nem sei dizer, é tanta coisa. De que mais? Televisão, satélite, não é? Que mais? Os irmãos são entendidos disso? O microfone, é verdade, isso aqui está sem fio, está vendo? Então você tem, agora percebe, essas ondas estão todas aqui, mas elas são todas imperceptíveis. Para nós é como se elas não existissem, mas tendo o equipamento certo, uma antena para captar aquela frequência exata, aquilo se torna para nós concreto, real, entende? Apesar de nós não estarmos vendo, há uma onda que está indo para aquele microfone, tem uma antena que está captando ali a minha voz. Assim acontece também com Deus. Deus está aqui agora, do mesmo jeito que essas ondas todas estão aqui. Deus está aqui. A Bíblia fala que nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós nos movemos, estamos movendo aqui. Há um mar de coisas aqui ao nosso derredor. Mas há também uma outra realidade, Deus está aqui. Mas do mesmo jeito que aquelas ondas só são percebidas por uma antena, Deus também só pode ser percebido se tiver uma antena apropriada. Pois foi isso que Deus fez. Deus colocou uma antena dentro de cada um de nós. Essa antena é o nosso espírito. Aí quando o seu espírito está adequadamente sintonizado, ele capta Deus. Ele pega as ondas de Deus, com toda a reverência. Entende? Ele sintoniza a voz do céu. É o nome de uma rádio, não? Uma boa sugestão. Sintoniza a voz de Deus. E aí ele é capaz de ouvir e transmitir. Eu estou ouvindo algo. Por que você está ouvindo? Porque a antena está sintonizada. O seu espírito é como um rádio, que tem a função de sintonizar as ondas do céu. Isso é o seu espírito. Nós nascemos de novo. Nós ganhamos essa habilidade, esse espírito. O homem natural também tem um espírito. Todo homem tem um espírito. Mas será que o homem natural, ele é capaz de sintonizar Deus, meus irmãos? O homem natural, a Bíblia fala, que no... Os irmãos, se lembram da história. Deus criou o homem lá no Éden. E Deus falou o que para o homem? Você pode comer de qualquer árvore, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, Adão, pode até comer da árvore da vida, mas não come da árvore do conhecimento, porque no dia que você comer, você morre. A Bíblia fala que Adão comeu. Ele caiu para trás envenenado? Aquela fruta envenenava era o seu corpo de imediato? Não. Morte, naquele caso ali, não era a primeira, a priori, morte física, mas era morte espiritual. Porque na Bíblia, morte não é aniquilamento. O que é aniquilamento? Deixar de existir. Para Deus, morte é separação. As pessoas que morreram deixaram de existir, meus irmãos? Sim ou não? Mesmo aquelas que não nasceram de novo, não conhecem a Deus, deixaram de existir? Não. Elas estão mortas para nós. Né? Estamos separados dela. Mas lá no lugar que elas estão, talvez tendo comunhão com outros que morreram, para eles está tudo bem, estão tendo contato um com o outro. Mas para nós está morto, porque perdemos comunhão, contato. A mesma coisa aconteceu com um homem lá no Éden. Quando ele morreu, ele perdeu contato com Deus. Então o homem natural, ele continua tendo um espírito. E ele é capaz de sintonizar outros espíritos. Porque você sabe, não é só Deus que é espírito. Sabe disso? Demônios também são espíritos. Não é verdade? Satanás também é espírito. Existem outros espíritos. Não é só Deus que é espírito. Então o homem natural... A antena dele, que é o seu espírito, ainda consegue sintonizar essas frequências malignas. Eles conseguem ter esse contato espiritual, mas não conseguem ter contato mais com Deus, porque está separado de Deus. Mas no dia em que você nasce novo, diz a Bíblia, você ganhou um espírito novo dentro de você. O seu espírito, ele não foi restaurado, feito no sentido de melhorado, que estava estragado, não. A Bíblia fala que o seu espírito é novo. Novo. Você ganhou um espírito novo, e esse espírito novo está aí para ter comunhão com Deus. Amém, irmãos? Isso me introduz no próximo tópico, a próxima razão por que precisamos discernir alma e espírito. Porque o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Olha o que diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Você acha que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque elas são muito complicadas, irmãos? Porque elas são muito difíceis? Não, na verdade as coisas do Espírito são muito simples. E cada um de nós, depois que recebe essa clareza, essa revelação, iluminação do céu, nós vemos como são simples as coisas. Mas o homem natural não entende, porque as coisas do Espírito não são discernidas com a mente. Elas são discernidas no Espírito, porque elas são coisas espirituais. O que a palavra do Senhor diz? Jesus dizendo, volta lá em João, João capítulo 6, verso 63. Olha o que Jesus disse. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, ou que dá vida. A carne para nada aproveita. Vamos dizer junto o resto? As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Diga, a palavra de Deus, ela é Espírito. Por que que a palavra é espírito? Porque Deus e a palavra são um. A palavra é apenas a extensão de Deus. Uma vez que Deus falou, a palavra sai junto com ele. Existe algo interessante a respeito da palavra. Quando Júlio fala, a palavra sai dele e se torna algo separado dele. Não é mais Júlio, é a palavra do Júlio, mas está fora dele. Mas quando Deus fala, acontece algo diferente. Quando Deus fala, ele vai junto com a sua palavra. A palavra é apenas Deus se propagando. Eu sei que parece uma expressão estranha aos seus ouvidos. É por isso que Deus e a palavra são um. Por isso que quem recebe a palavra, recebe o próprio Deus dentro de si. Por que valorizamos tanto a palavra? Por que para nós é tão importante ter a palavra? Por que cada um de nós tem que aprender a falar? Por que na nossa visão de célula, cada membro é um ministro e tem que falar? Por que martelamos tanto que na célula cada um tem que aprender a falar? Porque nós semeamos é falando. Essa palavra é que é a maneira de nós semearmos. Vou te dar uma ilustração, parece meio irreverente, mas é verdadeira. A vida de Deus dentro de você é mais ou menos como um vírus. Você foi contagiado ou contaminado? Mesma coisa. Você foi contagiado por esse vírus. Essa contaminação está dentro de você agora. Esse vírus entrou dentro de você. E agora não tem mais cura para você. Uma vez que Deus entrou dentro de você, ele não sai mais. Amém. Algumas pessoas você não percebe que ele está contaminado com esse vírus. Porque você sabe, toda doença tem um tempo de incubação. Você pode estar sentado aqui agora mesmo e estar gripado. É só uma ilustração. Você nem sabe que o vírus da gripe já está em você. Mas eu não sei qual é o tempo, mas tem um tempo para ele se manifestar. Tem ou não tem, doutor? Tem um tempo, talvez 2 dias, 3 dias. Você já está com ele, mas daqui a 3 dias começa a arranhar a garganta, nariz escorrer, o mal-estar, você fala, estou gripado. Mas você já estava lá em você. É uma coisa que acontece. Quando a vida de Deus entra em você, na hora você não percebe. Ou na hora ninguém percebe. Você continua andando como todo mundo, vivendo como todo mundo, mas tem algo dentro de você. Mas vai chegar a hora que vai acontecer o quê? Essa santa enfermidade vai aparecer e todos verão. Olha, ele estava contaminado mesmo com Deus. Deus estava dentro dele. Mas sabe o que é precioso? Como é que esse santo vírus se propaga? Via oral. Na hora que você fala, aí o outro ouve. Se ele se abrir, ele é contagiado também. Entende? Porque a palavra é espírito. Eu falo palavra de Deus, não é a sua palavra. Sua palavra não é não. Mas se você falar a palavra de Deus, a palavra é espírito. Muito bem, mas vamos entender um outro lado aqui. O que nós estamos dizendo. Se a palavra é espírito, quem é que está apto a captar essa palavra? Só o espírito. Por isso que a primeira coisa que o homem precisa é de nascer de novo. Se ele não nascer de novo, não tem jeito. Por quê? Porque tudo depende do Espírito. Se o Espírito dele está morto, não há nada que Deus possa fazer. A primeira coisa que tem que acontecer nele é nascer de novo. Se tornar também Espírito. Aí a palavra que é Espírito vai ser fácil para ele entender. O homem natural não entende, não é porque é difícil. Ele até entende com a mente. Mas não acontece nada, sabe por quê? Porque a palavra é Espírito. Só pode ser captada por um espírito, e o espírito dele está morto, não é capaz de entender. Por isso precisamos de levar as pessoas a ter uma experiência com Deus. E não adianta tentar explicar verdades espirituais para quem não nasceu de novo. Primeira coisa que tem que fazer, levá-la a ter uma experiência com Deus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Amém. Vamos avançar. Quarto motivo pelo qual precisamos discernir que a nossa alma e o nosso espírito são distintos. Porque a adoração é algo que acontece no nosso espírito. Nós começamos a ler João 4, 24, eu quero terminar de ler. Diz assim, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, de que maneira, irmãos? Em espírito. Eu sei que parece uma coisa assim tão óbvia, alguém vai dizer, Não, pastor, já sabemos disso, temos que adorar a Deus em espírito. Mas nem sempre é algo tão óbvio assim. Ora, vamos entender a lógica. Deus é espírito. Você quer adorar esse Deus. Ora, adorar é ter comunhão. Como é que você vai ter comunhão com esse Deus que é espírito, apenas usando a sua mente? Não tem jeito. Para você adorar a Deus que é espírito, você vai ter que exercitar o seu próprio espírito. Todo homem tem um espírito, e é através dele que nós adoramos a Deus. Agora, se você não é capaz de perceber nem que tem um espírito, se você não é capaz de sentir o seu próprio espírito, como é que você vai exercitá-lo para adorar a Deus? É por isso que muitos de nós vivemos apenas no nível da mente. E ficamos pensando que a vida cristã é só uma questão de aprender coisas, simplesmente. E não é. É uma questão de ter revelação destas coisas. Não é só uma questão de você absorver com entendimento, mas de receber com o Espírito. Amém, meus irmãos? Eu sei que você já deve ter ouvido muitas vezes, né? Adorar em Espírito. Alguém vai dizer, eu me lembro quando eu era novo convertido, na minha igreja tinha uma plaquinha dizendo, né? Silêncio. Adore em Espírito. Parece bonito isso. Mas adorar em Espírito não significa ficar em silêncio. Já viram o irmãozinho quando está em silêncio? Fala para ele, irmão, mas você não está orando. Ele fala, não, eu estava orando em espírito. Ele está dizendo que ele estava em silêncio, então o silêncio é o espírito. Espera aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é uma questão de forma. Não é uma questão de algo exterior. É uma questão de origem. Você pode ter adoração em silêncio, mas também pode não ter. Entendeu? E você pode ter adoração com barulho. Você pode estar num momento efusivo, de grande alegria, e aquilo ser adoração. Não olhe para a aparência das coisas. Qual que é o grande equívoco? E aqui você precisa aprender isso. Não olhe para a aparência das coisas. Olhe para a fonte, para a origem. Deus não olha muito para aquilo que é exterior, para o que está parecendo ser. Deus olha para a origem do que está acontecendo. Se a origem é do Espírito, então Deus aceita. Mas se a origem é qualquer outro lugar, não consegue atingir, porque Deus é Espírito. Alguém fala, ah, mas é porque, por que Deus não aceitou? Foi feito com tão boa intenção. Mas não é uma questão só de boa intenção. Tem também de ter a antena certa. Senão não transmite. E aqui é importante você entender que o seu espírito não é uma antena só receptora. É também uma antena transmissora. Você não só ouve a Deus com o seu espírito. Você também comunica, fala com Deus no seu espírito. Entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes ficamos preocupados em julgar pela aparência das coisas. Olha, irmãos, eu já fui em reuniões silenciosas, formais, educadas, e não tinha nada de espírito. Nada. E eu já fui em reuniões tumultuadas, assim, do ponto de vista natural. Parecia que não havia muita ordem, todo mundo orando e falando e cantando, e parecia, né, tão bagunçado do ponto de vista natural. Mas sabe, se você tem o espírito com a antena, você sabe quem também está usando a antena. Se você adora, você sabe quem adora e quem não adora. Você sabe a reunião que tem adoração, a reunião que não tem. Você sabe. Às vezes você pode não dar crédito. Às vezes você pode não falar, e nem é bom falar, porque você não tem que ficar julgando ninguém, no sentido de condenar, mas você tem que julgar, no sentido de avaliar, e dizer, esse lugar as pessoas só estão usando a mente. Ninguém está usando aqui o coração, o espírito, para contactar a Deus. E se não usar o Espírito, não tem jeito, porque Deus é Espírito. Não é que Deus não quer receber, é que não atingiu, não chegou, não foi na frequência. Deus não pode fazer. Deus é Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. E olha, a tendência no meio evangélico é a mesma tendência do catolicismo. É tornar tudo exterior. Adoração é exterior, não é verdade? Então você vai numa missa, você tem lá o incensário, a fumaça, que é a oração. É literal, tem lá uma fumacinha que é a oração. A Bíblia fala que o incenso é oração, mas é simbólico, mas lá virou literal. Aí você pega o pão, a hóstia, ele virou mesmo o corpo de Jesus. Não é mais o pão só, é mesmo, literal. Então, tudo começa a ficar concreto. Aí você precisa de ter a água benta, você precisa de ter o azeite consagrado, você precisa de ter contatos físicos. E aí começa o ensino muito comum no meio da igreja evangélica hoje. Pastor, para o povo ter fé, ele tem que ter um ponto de contato. Já ouviu isso? Qual que é o ponto de contato? É o corpo ou é o espírito? Se o espírito não tocou em Deus, querido, você pode tocar sua mão onde você quiser. Nunca vai chegar em Deus. Nunca. Se o seu espírito não foi tocado por Deus, não importa quão benzida foi uma água, só vai entrar no seu estômago, não vai chegar no seu espírito nunca. Mas a religião nos leva a isso. Por quê? Porque a religião é sempre humana, exterior, mecânica, mental. Mas a adoração cristã genuína, ela é no espírito. Amém, irmãos? Eu sei que falando isso, fica parecendo que eu estou julgando os outros. Mas o homem espiritual julga todas as coisas. Já leu isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 2. Lá diz, o homem espiritual julga todas as coisas. Por que ele julga todas as coisas? Não é que ele julga no sentido de condenar ninguém. Mas temos que estar aptos a poder avaliar, até para ajudar. E dizer, irmão, adoração não é por aí. Não é por aí. Quantas pessoas estão sonhando com um lenço ungido, uma água benzida, fluidificada? Essas coisas não são do Novo Testamento. Não são. Até o azeite que a gente, o óleo que se usa para orar, não deve ter essa conotação, porque não é essa a ideia do Novo Testamento. Deus só pode ser adorado, percebido no nosso espírito. Somente lá. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Não julgue ninguém pela aparência exterior. Não se preocupe com a forma da reunião. Não se preocupe com o estilo do corinho. Isso é muito comum também, é ou não é, meus irmãos? Nós achamos que adoração é certos tipos de corinho. Eu não discuto com você que certos cânticos são espirituais, evangélicos. Tem cântico que você ouve, ele de fato desperta o seu espírito. Porque quem fez, usou o espírito. Mas quem faz um cântico usando apenas a sua mente, mesmo sendo crente, corre o risco daquele cântico ser puramente da alma, não toca no nosso espírito. É difícil depois usá-lo para você ter comunhão com Deus. Mas não tem nada a ver com o ritmo. Porque a Bíblia não fala que o nosso espírito é sempre contrito, fala? A Bíblia fala também de alegria no espírito. Não é verdade? A Bíblia fala que no dia em que Isabel viu Maria, o que aconteceu com o garoto no ventre dela? Cheio do espírito, mas ele se alegrou, e Maria mesmo fala, meu espírito se alegra em Deus. Então tem uma ideia muito comum que se é espiritual é triste. Já viu isso também? Não, se for do espírito é melancólico, é triste, eu tenho que ficar aqui assim. Não, pode ser espiritual e pode ser saltitante. Mas pode ser também saltitante na carne. Por quê? Porque se você julgar só pela aparência, você nunca vai saber a realidade das coisas. Julgue pelo espírito. Veja de onde vem, qual que é a fonte. Amém, meus irmãos? Amém. Então, repita comigo. O homem é espírito, alma e corpo. Diga, discernir ou separar a alma do espírito. Diga, é vital para o nosso crescimento. Então, nós falamos aqui pelo menos quantas razões? 4. Eu ia falar 7, mas eu falei 4, vou continuar na nossa próxima reunião. Primeiro motivo pelo qual é fundamental discernir a alma do Espírito, porque Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, você pode ter comunhão com Espírito. Segunda coisa, nós vimos que o novo nascimento é no Espírito, por isso o homem se torna também Espírito, para ter comunhão com Deus. Terceira razão, o conhecimento de Deus é adquirido no Espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Só Espírito pode captar a palavra que é Espírito. E a quarta razão, a adoração é no Espírito. Para poder adorar a Deus em Espírito e em verdade. Feche seus olhos. Pai, que a tua palavra seja viva em nós, seja marca no nosso coração. Ó Deus Santo, abre o entendimento nesses dias. Seja a tua palavra, ó Deus, alimento para nós. Em nome de Jesus. Amém.